Hey now, Máquina do Tempo. Sucessos imortais. Bjork, Valentine Happy. Você ouviu aqui na sua rádio, na nossa máquina do tempo, trazendo as melhores músicas, aquelas que viraram febre. Você confere aqui na sua rádio nessa quinta-feira, com muito sucesso aqui pra você conferir.

to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, the days when we were close to the edge, and we wonder how we made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close to the end. We remember it was me and you, 'cause we are gonna be forever you and me. You will always keep me flying Like Jones Family, a música High. Reta final para você aqui na Máquina do Tempo, Mas não fique triste não, porque amanhã, sexta-feira, estarei de volta trazendo muito mais para você. Tô indo nessa, a gente se vê por aí. Até mais.